Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Eleitores de frequência. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz Sintoniza Lá, de Benegão e os Seletores de Frequência, da série Baixe Legal, em que os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente suas músicas e discos para serem baixados na internet. Começamos com a faixa Proceder, Caminhar. Você tá ligado? Esse é o proceder. Aprendizado na pancada ou na base da inteligência. Esse é o caminhar. Essa é a estrada, essa é a ciência. Esse é o proceder. Erro e acerto sem medo, experiência. Esse é o caminhar. Chega junto dos seletores de frequência. A informação é o alicerce. Sigo na fé, sigo na prece. Enquanto chega mais um teste, irmão. Agricultura orgânica, agricultura celeste. Enquanto a ignorância cresce, enquanto o gelo se derrete, enquanto a vida se repete, irmão. Você sabe, você tá ligado. A série de discos que podem ser baixados é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Fala, Daniel. Em seu segundo disco, Sintoniza Lá, Bernardo e os Seletores fizeram valer a pena a longa e aguardada espera desde 2003. Assim como no primeiro disco, vários estilos como funk, dub, ska, hip hop e hardcore continuam presentes. As músicas procedem com a energia e pegada tradicional do grupo, temperadas pelas ótimas e inteligentes letras de Benegão. E agora vamos ouvir a faixa Essa é pra Tocar no Baile, uma paródia com a clássica Essa é pra Tocar no Rádio, de Gilberto Gil. Pra quem se mexe à vontade, na verdade, da frequência grave. Essa é pra quem soma no groove, é pra quem faz a sua microparte, pra que alguma micro coisa no mundo mude. Em qualquer lugar ou dia da semana, quem conhece não se engana. Eu disse, essa é pra quem sabe que a diferença entre uma festa de bacana e uma festa bacana não é mero detalhe. Essa é pra tocar no baile. Essa é pra tocar no baile. É pra curtir no som. É pra seguir botando mais fogo no salão. Essa é pra tocar no baile. O disco Sintoniza Lá foi produzido por Pedro Garcia no estúdio Superfãs no Rio de Janeiro. Os seletores de frequência são Pedro Selector, trompete, teclados e voz, Fábio Calunga, baixo, Fabiano Moreno, guitarra, teclados e voz, e Robson Paiva, bateria e voz. Escutaremos agora a música Bass Tambor, clara influência do afrobeat de Fela Kuti e África 70 no som do grupo. É pra balançar e na open and close style. Se quiser balançar abalando as estruturas. Sente a vibração nascida do som. Canta pra subir, ergue pra seguir, segue pra viver. Sente o tempero, os metais em brasa faiscando. O som tá na panela e o fogo tá aceso. Bastou uma fagulha e tava acesa a lenha. Bate o tambor que do baile ela tem a senha. Tem mais informação, buscando inovação. Real revolução, eu falei. Nessa altura dessa vida não se espera por isso. E agora ficamos com um trecho da faixa título do disco, Sintoniza Lá. Em qualquer parte do universo, em qualquer parte do planeta, tudo é uma questão de sintonia. A frequência de energia de alta qualidade sintoniza lá. O disco do dia de hoje trouxe Sintoniza Lá, de Benegão e os Seletores de Frequência. Lançado pela gravadora Coqueiro Verde Records, o disco pode ser baixado gratuitamente no site www.benegãoseletores.com.br. Fale conosco através do nosso e-mail discododia@radiomec.com.br e nos comunique suas sugestões, comentários e pedidos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Hoje teve a participação de Daniel Roviriego. Até segunda-feira com mais um Disco do Dia.